Estou recebendo aqui no estúdio a Leonor Venson, ela que é presidente do Observatório Social aqui de Foz do Iguaçu. Bom dia. Bom dia. Satisfação recebê-la aqui para falar justamente de uma iniciativa positiva, que é o lançamento de uma cartilha chamada Somos Todos Cidadãos. E eu lhe comentava aqui que eu gosto particularmente da frase que vem logo abaixo, que é a que diz: transforme sua indignação em atitude. Porque se indignar é fácil, agora botar em ação algum plano com relação a isso já é outra história, né? É verdade. E essa cartilha, ela tem como objetivo despertar no cidadão a preocupação de acompanhar e também mostrar como que ele pode fazer para acompanhar o que o gestor está fazendo no seu município. Então, nós estamos... O Observatório Social, ele tem dentro do seu eixo de atuação também a parte de educação e cidadania. Então, essa cartilha vem trazer esclarecimento, orientações de como você acompanhar os gastos públicos, como você pode fazer se você achar que há alguma irregularidade, que órgão, quem você deve procurar. E aqui a gente abordou também os papéis dos três poderes, o que é a atribuição de cada um deles. O objetivo, então, é formar cidadãos mais conscientes das suas responsabilidades. Porque criticar, todo mundo critica. Você chega num posto de saúde, o posto de saúde está cheio, não vai te atender na hora. O que está errado? Então, o que está faltando? E eu, como cidadão, o que, que eu posso fazer para mudar essa realidade? Com certeza, a escolha do candidato que vai nos representar na aplicação dos recursos, ela é importante. Mas depois que ele é eleito, como que eu faço para cobrar isso do gestor? E dos nossos representados na Câmara de Vereadores ou na Assembleia Legislativa, como que nós vamos fazer para acompanhar e a quem nós devemos recorrer caso a gente perceba que os serviços não estão sendo prestados como deveriam ser? Então, a cartilha, ela traz essas informações para alertar o cidadão, para explicar como que ele, quais são os direitos que ele tem, como que ele tem que, quem ele tem que procurar e como e quando. E nós também colocamos ali uma parte do controle social, do que o Observatório Social faz, qual o seu papel. Né? Nós acompanhamos os gastos públicos, mas também estamos ali para prestar esse serviço de orientação. E olha, eu acho que tem alguns pontos sensacionais que são colocados aqui. Primeiramente, antes até de entrar no conteúdo em si, eu destaco que essa primeira edição, né, tem uma tiragem de 2 mil exemplares, distribuição gratuita. O foco é o estudante que está ali no ensino médio? Isso, nós vamos começar pela base, na verdade. Nós vamos trabalhar numa segunda edição, voltada mais para crianças do ensino fundamental. Nós pretendemos, com esse trabalho, atingir os adolescentes, futuros eleitores, né, e cidadãos, e para trabalhar na parte de educação, no sentido de que no futuro nós tenhamos pessoas mais preparadas. E tem até um mascote aqui, né, que orienta durante toda a cartilha, o Lupinha, né, justamente no sentido da lupa e de se acompanhar a questão dos gastos públicos, e o material é bem didático, né? Tem aqui as divisões, né, as funções aí dos três poderes, porque muitas vezes a gente até viu isso na eleição agora, né, candidato a deputado fazendo proposta de presidente e por aí vai, né, como se ele pudesse fazer alguma coisa nessa área. Eu vi aqui também caracterização do município de Foz do Iguaçu, explicando aí de como funciona, né, como é a estrutura do município. Enfim, é muito didático mesmo este material. E o que me chamou a atenção também, na parte final, que um teste de ética. E com uma provocação, né, você passaria nesse teste? Enfim, a ideia é provocar mesmo essa reflexão, né? Com certeza. A mudança começa primeiro por você e depois toda uma sociedade muda. Não existe uma mudança sem que o indivíduo faça parte. Então, esse objetivo foi provocar uma reflexão para que ele possa perceber a nível de... do que seria correto o cidadão praticar para depois cobrar do ente público, né? Que muitas vezes o que nos representa lá, ele traz toda uma bagagem dos nossos conceitos. Então, nesse sentido, esse teste de ética é justamente só para causar assim, uma reflexão, para que eles possam perceber se eles se encaixam dentro desse teste ou não. Pois é, as perguntas são aqui, por exemplo, ao sair de um supermercado, você percebe que a caixa lhe deu R$10 a mais de troco. Você volta e devolve o dinheiro? E aí tem lá as opções sim ou não. Ou então, você tem a oportunidade de comprar mais barato sem nota fiscal. Você concorda? Os assentos do transporte estão lotados, exceto pelas vagas reservadas aos idosos e deficientes físicos. Você senta e ocupa mesmo assim? Porque é aquela história, né? Muitas vezes a cidadania começa justamente com essas pequenas atitudes no dia a dia, né? Sim, são pequenas atitudes que formam o indivíduo, que reflete depois toda a sociedade. Então, justamente o objetivo desse teste é para que a gente possa medir como que nós estamos para depois iniciar uma mudança e toda a sociedade mudar dessa forma. Eu vejo que vocês tiveram vários parceiros aqui, vou até destacar esses parceiros, porque quando surge uma iniciativa assim, é importante realmente a gente falar. Tem aqui a Assupel, Centro Ótico Foz, Copivic, Encopel, Idisa, o Visita Iguaçu, De Paula Contadores, Panorama, Exacta, Cicobi, Tarobá Hotel, Macropel, Venson, Parque das Aves, Recanto Cataratas, Hotel Continental Inn, Posto Azteca, Cindy Hotéis, Conselho da Mulher Empresária Executiva e o Rotary Clube Foz do Iguaçu Três Fronteiras, que foram parceiros aí, né, na elaboração desse material. E são mantenedores do Observatório Social. E são mantenedores. E diversas pessoas físicas, né? Nós temos ainda os veneráveis mestres das lojas maçônicas do extremo oeste do Paraná e outros voluntários que não se identificam, mas que contribuem também para a manutenção. E é fundamental mesmo que as pessoas tenham essa participação, conheçam um pouco mais. E também algo que nós já falamos em entrevista anterior aqui com relação ao Observatório Social, aquela pessoa que tem um tempinho, que quer dedicar à comunidade, que quer, né, auxiliar de alguma forma, ela pode aí procurar o Observatório Social para saber como colaborar com esse processo todos que vocês fazem aí voluntariamente de verificação das contas públicas? Pode sim, a Observatório é uma entidade sem fins econômicos, né? E só tem um pré-requisito, é que não seja filiado a partido político. Justamente pelo caráter apartidário. Apartidário. Né? Então, nesse sentido, estamos abertos, nossas instalações são lá na CIF, nós temos um espaço cedido e você pode contribuir para a manutenção com quanto você quiser. Tá? É só entrar em contato pessoalmente ou pelo telefone da CIF, 3523-3306, ou no nosso site. Inclusive, esse material está no site. E esses são alguns dos nossos mantenedores que nós tivemos ainda na elaboração da cartilha, a participação do Parque das Aves, do Sicredi e do Mediterrâneo Marketing e Propaganda, que também nos brindou ali com uma parte da confecção da cartilha. E olha, eu deixo aqui, né, para você, ouvinte da RCI, né, já vou tentar despertar a sua curiosidade, porque é uma cartilha muito bacana, muito didática mesmo. Estará circulando nas escolas, como você disse, né? E está disponível digital também no nosso site. Se você pode acessar a cartilha, ela está lá em PDF, no nosso site do Observatório Social de Foz do Iguaçu. E destacando sempre a importância, né, do papel da população, no envolvimento da população nas questões relacionadas à gestão pública, porque votar, a gente vai lá, vota rapidinho, acabou ali. Não acabou, né? Tem que sempre ter um acompanhamento constante, né, do trabalho das autoridades para que eles possam efetivamente nos representar e gerir bem o dinheiro, que é o dinheiro de todos, né? De todos. Os portais de transparência têm esse papel. Só que muitas vezes os portais não têm todas as informações. Na maioria das vezes, nós temos que oficiar o ente público porque falta alguma informação. Então, assim, está longe do ideal, mas os portais já trazem informações a respeito de remuneração, gastos, a quantidade de recursos que foi disponibilizado e de que forma que eles utilizaram. Então, é importante que o cidadão acompanhe, verifique. Uma outra questão, verifica no seu bairro o que está faltando, cobre isso do gestor, verifique se quando ele fez a propaganda, né, o seu candidato, as obras que ele faria ou quais os trabalhos que ele iria priorizar, se hoje está tendo resultado ou não, porque daqui 4 anos ele volta para pedir o teu voto de novo. E daqui 4 anos você vai confirmar, vai dizer se ele merece ou não continuar no cargo que ele ocupou pelo período. Eu vou fazer uma pergunta aqui para saber localmente como é que estamos, né? Porque eu verifiquei, inclusive, num acordo aí com o Ministério Público, né? Várias cidades aqui da região vão adotar um modelo padronizado de portal da transparência nas câmaras municipais, inclusive aqui Foz do Iguaçu. Como é que estamos hoje com relação a questões de transparência, os portais da transparência da Prefeitura, da Câmara Municipal? Eu sei que o Hospital Municipal tem também ali uma área de transparência. Como é que está hoje essa situação aqui na cidade? Olha, o PTI tá desenvolvendo um portal de transparência. Nós do Observatório já pudemos ir lá conferir, eles nos convidaram para mostrar como que está ficando. É uma versão bem mais completa. Eu acredito que assim que estiver pronta, vai valer para as informações daqui para frente. A dificuldade mesmo é a atualização das informações, tanto do municipal quanto da Câmara Municipal. Então, às vezes, você vai buscar uma informação, ela não está atualizada. Então, isso faz com que a gente demore mais para obter todas as informações que a gente gostaria de ter. Então, nesse sentido, ainda precisa ser melhorado. Mas, a partir do momento que essa nova versão dos portais entrar em vigor, entrar em funcionamento, eu acredito que nós vamos ter as informações mais rápidas em tempo real, para poder acompanhar antes de estar concluído o trabalho. E todos ganham, né? A população ganha, o gestor ganha também, até para tentar, em alguns casos, várias licitações ali, o Observatório já deu o aviso, né? Apontando problemas e evitou aí complicações posteriores para os gestores também, né? Nós temos feito um trabalho bem bacana, até seria interessante. Nós temos todos os editais no nosso site. Nós estamos fazendo um repositório dos editais, porque às vezes ele é publicado em diversos dias, nas publicações dos diários oficiais. E nós estamos compilando e passando para um repositório lá no site do Observatório Social. Então, você lá tem acesso a todos os editais. Você pode consultar o que está acontecendo hoje, na próxima semana, o que está sendo lançado, o que a prefeitura está contratando. Então, é importante que o cidadão possa acompanhar onde está sendo aplicado. E acompanhe os gastos, né? Acompanhe como está sendo feito. É um dever nosso, como cidadão, de participar. Não só reclamar, mas também participar e acompanhar. O Observatório Social é uma entidade, nós somos pequenos, não temos perna para tanto trabalho. Nós elegemos por amostragem algumas obras e vamos fazer o acompanhamento, mas assim, seria ideal que em cada bairro, cada cidadão verificasse o que está faltando, o que está errado, para cobrar do seu gestor. E se tiver alguma dúvida, ele tem o direito de solicitar informações a respeito. Está previsto isso lá na Constituição Federal. E o site, né, do Observatório Social de Foz do Iguaçu é o www.fozdoiguaçu.osbrasil.org.br, né? OS Brasil, de Observatório Social do Brasil. Então, repetindo aqui, Foz do Iguaçu, sem o cedilha, fozdoiguaçu.osbrasil.org.br. Recebi aqui a Leonor Venson, ela que é presidente do Observatório Social de Foz do Iguaçu. Muito obrigado aqui pela participação e parabéns aí a vocês pelo esse trabalho da cartilha e também por todos os outros trabalhos importantes para a população da cidade. Eu que agradeço.